Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Na Capital, Papo Digital, com Rodolfo Fischer. Capital, a sua rádio multiplataforma. Debate Capital com Paulo Lopes. Oferecimento. Grupo Souza Lima, Segurança e Serviços. Pronto para o futuro. Pronto agora. É show! E tem alegria. Paulo Lopes, o amigo da família. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia. E bom dia de verdade, bom dia com sinceridade, bom dia de coração para coração. E é assim que nós trabalhamos aqui na Rádio Capital, todos os dias com debate de 11 até as 12 horas. Bom, sempre colocando à disposição dos ouvintes o nosso WhatsApp, porque eu adoro os ouvintes participando. Ah, gosto muito quando o ouvinte participa, mandando mensagem de voz. Você que está ouvindo aí, ó, toma nota do WhatsApp.